vida a refletir, sem deixar para depois. Perifo Oeste Gama, ameaça urbana 2002. Periferia, meu compadre, é tô calamidade, sofrimento, verdade indubitável. Estamos no final dos tempos, lamento por quem colou comigo e hoje tá no cemitério. Por pouco hoje tá lá, a vida é louca, eu falo sério. Altas lembranças, tá ligado? Uma lista cabulosa de finados. A fita da galega é embaçado e me deixa encabulado. A vida cobra sangue bom, bota fé que é grandão. Cê paga caro, muito caro pela desinformação. Cê é muito louco, meter bronca de quadrado ou de oitão. A lata cheio, mal na veia, alto exterminação. Só que não ficar na paz, aí cê vive mais. Enfim, cê é uma missão, aí ladrão, nela eu vou até o fim. Chegou a hora de pensar, cogitar, refletir o rumo. Agora eu sou a voz de alerta e pela paz até umas horas. Pros que considerou, aí falou o salve é especial. Quem acredita nessa torre é por nós até o final. Em torno sul, abre as portas, altas quebradas, é nós a papa. Cinco louco e o ideal, família, ameaça urbana, atitude engatilhada. Na moral, eu represento minha quebrada. Vou chegar, vou sair fora, mas sempre com firmeza, pois Deus ilumina os caminhos dentro de nossas cabeças. Pertence a Deus, é bom se ligar. Dentro de nossas cabeças, proceder corretamente pra ninguém te cobrar. Eu vejo o pânico na rua, várias famílias sofrendo. A cena é triste, né, Zé? Então se liga, vai vendo. Cabeça fraca eu não tenho, talvez eu tive, quem sabe. Agora te dou um toque, na maior humildade. Eu aprontei, é verdade, é claro, ficou registrado. Passa um pano, que nada, pra que lembrar do passado. Aí quem tá preocupado com um semelhante frustrado, que quis ter tudo na vida, só que deu tudo errado. É complicado, e eu vejo ali uma mãe chorando em ter um filho de volta. Continua sonhando, o crime compensa, tá montado na grana. No futuro é embaçado, o passado te alcança. A esperança pra muitos é a última que morre. Então tem que ter fé, parceiro, tem que ser forte. Os holofotes, os carros importados, um superstar. A pobreza, a miséria, o contraste que a vida nos dá. Vou apostar em quem? Num operário, sei lá. Mas pela paz mundial é difícil acreditar. Observar, absorver o que tá se passando. A humanidade pro holocausto é que tá caminhando. Eu continuo falando, aí quebrada, se liga. Viver no crime nunca foi e nem vai ser maravilha. Informação é a cura, então não se esqueça. É bom saber o que se passa sobre nossas cabeças. Pertence a Deus, é bom se ligar. Dentro de nossas cabeças, proceder corretamente pra ninguém te cobrar. Apocalipse, um homem é tido como herói por uma nação inteira, por matar mais de 4 mil pessoas ao mesmo tempo, de uma outra nação. Deus existe, irmão, acredite. E se materializa através do amor, porque só o amor é capaz de mudar todo o trajeto de toda a catástrofe humana. Só o amor contradiz o apocalipse. Pense nisso, sangue bom. Boguinha, ameaça urbana, guerreiro pela paz.